Right. Chuva só nas vizinhas, chuva leve. E o vento 150 com meia dúzia, estimado aí de 1000 pés de teto, visibilidade em torno de 4000. Thank you. Thank you. chuva, com nada. 360. Thank you.